173, decolador 34, controle 199, decimal 35, bom voo. Decimal 35, bom dia. Bom dia. Possibilidade após Abra, direto Conquista? Faz confirmação. Obrigado, aguardando, 2222. Controle, bom dia, Gol 973, decola da Elma Sandro Miguel. Gol 973, bom dia, contato radar na decolagem, do planejamento 360 na saída da Elma, transmissão Motiva. Ok, da Elma Motiva, Sandro 360, 973. SAM 3816, controle Salvador, assina identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste a altimetria no 012. 012, via Mari para o 050, necessidade de voar táxi. Parei 2228, após cruzar o nível 140, está autorizado direto conquista. Cruzar o 140, direto conquista, obrigado. 2228. Foi direto conquista, passarei 2228, está presente. Direto conquista, obrigado. 2228. O 1173, controle. Siga 1173. Autorizado pelo Centro de Recife, está presente direto Ognave, Costa Golfo, Salvendo Alfa Vitor. Ognave, está presente, muito grato, 1173. Chamamento correto, chamar agora o Centro de Recife, 125-1, alterne 133-25. 251-3325, obrigado amigo, bom dia. Na 3816 está autorizado a final do procedimento LFX 10, dessapara 2000 bem, altimetro no 012, reporte estabilizado. Obrigado, 2228. 28 no meia, chama agora a torre 118, decimal 95, tem um composto. Boa noite, 95, um ótimo trabalho, bom dia. Foi, bom dia, são 38 no meia, tô uma mira de externa, estabilizado no X-Train. São 38 no meia, bom dia, avistado, cheque trem, os autorizados estão no zero, vento 1 no 50 graus, meia noite. Pouso autorizado, baixado e travado, são 38 no meia. Giro, cada pé na hora que você 3896 no solo 55, táxi na minha escuta via Alfa, Kilo, ingresso a parte 3, posição prevista 01 no Romeu. Essa escuta Alfa, Kilo, 43, 01 no Romeu, tá 38 no meio. Bom dia, voo 1161, informação Delta, portão 4, pronto para cópia. Gol 1161, bom dia, Delta confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1199-35, aciona 5427 no transponto. 360 Guarulhos, decolada 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Pêndulo 10. 1161, correto, portão 4, chama tanto os BECs na mesa. estacionamento, portão 4, gol 1161. Gol 1161, autorizado, reporta, tá? Portará. Para iniciar táxi, gol 1161, temos 171 a bordo, 340, autonomia, alternando, galeão. Gol 1161, táxi via Índia, no ponto de espera, pistão no 0, reporta quando pronto, ajuste no 0, no 2. No 0, no 2, no altímetro, livre táxi, reportará pronto no ponto de espera, gol 1161. Espera pronto, gol 1161. Bom, 1161 autorizado, alinhagem de decolagem estão no zero, vento variável com 5 nós. A linha decola, gol 1161, cabeceira 10. No 1161, confirmando decolagem autorizada, vento 1970 graus 5 nós. Ok, vai iniciar com pressão no zero, gol 1161. Gol 1161, decoladores 29, controle 119, decimal 35, bom voo. Decimal 35, bom dia, obrigado. Ou 1161, contato Obrigado, radar na decolagem. Seu parâmetro 360 na saída da El, transição Motiva. Motiva, autorizado 360, solicita quando possível uma Motiva direto. Autorizado a presença direto letra, aguarde a autorização para voar Motiva. Quando lendo na presente com o 1961, obrigado.